Ah, eu ontem quis brincar com seus sonhos e acordei devagar. Tão perto foi que não contei com seus planos e morais, eu sei. Agora a tarde é sombra em seu olhar. Eu vou pedir pra você ficar. Eu vou pedir pra você. Sobrou, foi nessa estrada. Ah, eu ontem quis brigar, mas na hora me esqueci. Não, com seus sonhos e morais, eu sei. Não, não quis machucar. Agora a tarde cobre o seu. Tempo que sobrou e foi nessa estrada.